4, chame a torre na frequência 118 decimal 95. Afirma, vai chamar a torre salvando, está entregando 54, boa tarde. Victor, esse é o Delta. Você é o Sobretrem? Mantenha sobre voo no Cira Jato, Victor, esse é o Delta. Prontinho, barra, meu Victor, esse é o Delta. Até umas informações aqui, sem troca mais rápida. Eu sei que se possível, a gente ainda continua na área. Fechando a minha 326, está autorizado o Duna. Espera 4.010, o ajuste na 017. Fechando a minha 326, você é o número 2 na aproximação. O número 1 hoje está 25 milhas. Salvador, boa tarde, passageiro 2231. Passageiro 2231, não acione identificação. Essa via chegada do MED, vamos para nível 050. Paciente, a sua identificação vai descer via MED 1, MED 1, nível 050, passageiro 2231. Seu nome é 326, passageiro número 1, está agora 25 milhas, velocidade aqui, certo? Muito obrigado, senhor. 632. Santos Monte de pouso, voo 2008. Autorizado o pouso, né? Então, 20 graus, ele vai colar. É, tem de pouso, 2008 é bom. Chame a torre na frequência 118 decimal 95. 2900, deve alguém entender, né? Série 2231, disse para 2000, foi autorizado e ABS é possuído a pista 10, o ajuste 9097, reposte estabilizado. 2107, reposta estabilizado no ILS, 2231. Alfa, boa tarde, 3197. Sério, 2231, autorizado, pouso na 0, vento no 20 graus, 08 nós. Pousada, Pousada Oeste, 2231. Continuando, mantém a taxa em volta, 103 com a pistola 028, mantém a escuta permanente e reporte finalizando o cheque. Continuando, 30 graus, 078. Cheque, voando o túnel. Ok, bora, seguindo o perfil da chegada, para o ILS X-Ray, pistola 0, com 0 na serra. Solo 5-2, direita, chama esse solo aí, 1-2, chama esse solo. Tá ligando, direita, chama na solo 219, 2-2-3-1. Chama a torre na frequência 1-1-8 do final 9. Chama Fua 818, pessoal. 95, gol no 097. Meu chamado é 6142. Contato o radar decolagem após 2006, que eu tiver o que vem pro Jamo, Superaí 350. 0350, direto pro Jamo, chamado 6142. Docente, continue a aproximação, a guarda está livre. Aparece a aproximação, a guarda está livre no 097. Chamada 321, autorizado de cola 0,020 graus, 0,072. Eu vou ter colagem, 321. Vamos ver na torcida, cara, como eu posso ter um oito hoje, né? Eu não faço isso. Chamada 042, mantém a Nós 3193, chame 7 Recife na frequência 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. 2835, decimal 1. Autorizado pouso na pista 1-0 e colocando o giro pouso na aproximação final, 1-0-9-7. Acione identificação. Precisa projeto nível 120. O ajuste em Salvador, 1017. Ponte 1017 em Salvador. Descendo para 120. Azul 4048 na sua escuta. Só para informação, azul 4048 já está em coordenação bilateral com a rádio Pedro Santana. Ponte azul 4048. Vigilha projeto está nível 1-0-2-0. É só esperar um pouco de regra. 325, voo foi São Paulo. Azul 4. Cruzeiro, pronto. 2465, tudo vai alinhar e decolar, pistão 1-0, vento 1-0, grau 0 8 mais. Ali decola, tá 1-0, papel. 5-0, o ajuste em Salvador, 997. Quilo, contato na base sobre o quilo, 7,6 mil da hora, FG, saúde. Chega, eu vou fazer 4 minutos, mas eu preciso chegar. alinhar e decolar, pista 90. Quanto à restrição, será informado o controle e dependendo da movimentação do terminal, será autorizada a subida. Mas inicialmente mantenha a pista inferior. Gente, autorizado a linha decolar, pista 90, passada 2230. Sierra Golf Mike, acione identificação. Moe Bop, para que você tenha chegado a Bop, o Ayusha 9017. Para o Sierra Golf Mike, contato com a pista agredida, retorno para a descida. Identificação, eu sabia chegada com o MED, vamos para o número 060, com a ajuste em saludo no 017. Na pista 9, agora 13 milhas. Controle em Salvador, passarei no 2230. Passarei no 2230, contato radar na decolagem, subavia ASA 1 para nível 180. Para o 90, estações que se encontram em restrição. Ah, sim, passarei o 230, ciente. Ciente, obrigado. Jogo 25 para o ingresso de circuito de tráfego, chama a torre na frequência 118, decimal 95. Para o ingresso de circuito, chama a torre, 118, 95. Muito obrigado, até logo. Acione identificação, desde que havia chegado ao Bom Med 1 para nível 070, e ajuste em Salvador 10017. Oi, Salvador, sou Ian, boa tarde, Joker 25. Boa tarde, Joker. Uno, Joker, a intenção por pistoleiro? Acima aqui, eu estou na posição Andretti, conseguindo pro portão atrasado. Negativo, rotatório, vem pra gente, perna do vento, pistão no zero, chame para girar a base. Sente, direto perna do vento, chama para girar a base, eu te abri. Usou algum campo, Joker? Afirmativo. Sente. Afirmou, azul, 4-0, 6-5. Tá certo, 6-5, obrigado, até a volta. 2230. Informo o tráfego 1031 milhas, passa nível 100, descida nível 050, eco 190, na chegada ao MED 1. Informe 2230. Sena 200. 95, consulta a colagem. Desça para, desça via para 2.10, o ajuste 1017. Via 2017, passado para 2. Só deslocar. Aguarde 10 segundos após ir de base e chama na final. Mais 10 segundos, vira base e chama na final, já que isso. Seleta 2230. no corte, frequência livre. Boa. Frequência é a Golf Mike. Se a presença é 4.000 pés, o ajuste na tela 7. Se 4.62, chame a torre na frequência 1.18, decimal 95. Ok, detecção localizador, cristalizado, 2.95, boa tarde. Para o ar, boa tarde. Isso é uma zero, reposta estabilizada. Torre 16, X-Ways é uma 1.0, vamos chamar estabilizado. Controle, boa tarde, voa 256, decolou fácil também 500. Foi 1.256, contato com a barra decolagem, suba a 2, da Pouca para nível 370. Pouca 370, 256. Zero. 2, desce para 2.006, ajuste na 097. 2.006, 1.097, espere aí, 072. 2, Solas 2.6, chamando 2.1 da décima nota. 2.9, obrigado. Estou em Salvador, o gol 1.620. Está estabilizado na final, baixar travado, pista vista. Gol 2.0 na 7, autorizado a decolar pista 1.0. Retorno 4.0 graus com 10 mais. Vai iniciar 1.20 na 7. 1.620, continua a aproximação, vai de pista livre. Vou ainda companhia iniciar a rolagem. Aguarda. Retorno 4.0 graus com 10 mais. Ok, 7.